estabilizado. Você que me atende, é parte estabilizada aqui na 631. Autorizado, é parte estabilizada, 631. Terra Eco Hotel, correção, desça para o 075. Localizador, visual com campo, chanel 639. Complexo na semitorno 8, decimal 6, chanel 639. Mono 8, decimal 6, ou chanel 639. Salve Salvador, 03304, 77 a bordo, 0433, autonomia, alternando com ação de qualidade. 3304, autorizado o táxi Vidia Índia, quando espera a pistão no 0, já me torre 1 no 8, decimal 6, ajuste de altímetro no 0, 1 no 7. Autorizado o táxi Vidia Índia, no ponto de espera da 1 no 0, chama a torre 118, decimal 6, ajuste no 0, no 7, 3304. Torre Salvador, bom dia, o Xané 63, no mundo estabilizado em Alex aqui. Chinem 31, bom dia, checa trem, 080 graus, 10 nós, autorizado pista, pouso, pista no zero. Pouso no zero, 631, checa trem. Passando 6312, stand by. Confirme azul 4299. 1-1-4 a bordo, 4, frente ao Fernando Ribeiro, 3-3. Azul 4299, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera do pistão no 0, chame torre 1-1-8, decimal 6, ajuste de altímetro no 0, 1-7. Oceanet 6312, inform persons on board. I have 106106, Oceanet 6312. Gol no 435, mantém posição. Oceanet 6312, clear the taxi via Taxway India on holding point runway 10, contact tower 118, small 6. Your message was blocked, we understood, clear the taxi via India on holding short 118.6, Oceanet 6312. Dan 3304 após Airbus na final, a Lima Vista, prossiga Dan 3259. Papa Romeu Lima, Mike Fox, frequência livre para coordenação. Do Curitiba, nível de voo 380, via Pesulu 44, pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, eu disse controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5170. Curitiba no 380, autorizado conforme a rota, via Upper Zulu 44, saída da El, Leda, voa eu disse. De volta 10 com a curva pela direita. A torre 118.6, controle 198 e o transporte 5170, 3859. Então 3859, cotejamento correto, chame para possível acionamento. Sempre. O 1435 após a passagem do Airbus da Oceaner Avianca, autorizado inicial pushback, estamos pronto para ataque. Após o Airbus da Avianca, autorizado o feedback para o 1-4. Salve Salvador, TIP 5221 para o feedback, acionamento. TIP 5221, livre acionamento, pronto para táxi. Camarão. Gol no 435, o senhor vai fazer o pushback padrão, não precisa ingressar no parte 3. Sim, pushback padrão, 4-3. Xanema 311, solo azul no 4, direita solo no 2019. 1219, 6311. Ano 3304, 2080 graus, 109, autorizado a colapso, 30. Autorizado a colapso, 3304. 5 decimal 1, ou 133 decimal 2. Genera, 625, 1251, 1332. Nove, bom dia, Lima tem cabeceira no lugar. Spec acionamento para o 3859 na remota. 3859, autorizado. Pushback, sem pronto para ataque. Livre pushback acionamento, 3859. Três zero quatro decolou azul no nove, puxa no azul no meia, controle 19.8. Controle 1998, 3304, bom dia. Azul 4299, autorizado a colapso, estou no 0.080 graus, 109. China 6312, line up and maintain, running on 0. Clear, line up, 1-0. Delta, ponto para cópia. Alfa, Alfa, Delta, autorizado Vitória, nível de voo 1905. Pista 17, curva direita, corredor axé, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5146. Alfa, Alfa, Delta, informe para que se encontre pessoas a bordo, por favor. Alfa, Delta, confirme pessoas a bordo. Alfa, Delta, acontecimento correto, para acionamento do táxi, chame torre 118 decimal 6. Para ingresso na Zuleste, 3. 311, mantenha a posição. 35221, informe chamada para iniciar o pushback. Alfa, Alfa Delta, bom dia, livre acionar, portátil. 0, ciente, azul 4299. 221, aguarde o pushback, vou passar a aeronave à sua retaguarda. Agora vai aguardar para iniciar o pushback. O Sané 6311, autorizado a ingressar na Juliette, posição 09. 09, 6311. Solo voo no 435, está pronto, táxi com 93 a voz, Fernando, Aracaju, 2 horas e 5 minutos. Voo 1435, autorizado a ingressar na Índia, ponto de espera da pista 10, semi torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 017. Autorizado a ingressar na Índia, para a cabeceira da pista, ponto de perdão 0136, voo 1435. Oceanair 6312, airborne at 20, departure, level 9 and it's now 8. Good day. 1988, Oceanair 6312, bye-bye. For departure, good morning. This is Oceanair 6312, we're passing 1500. Oceanair 6312, raise a contact. Contact flight level 350, book at the passenger. 350, and request flight direct to Caju or Jammu, 3 seconds. 3859, autorizado taxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 017. Da Índia, 286-1017, 3859. Terra é Cotel, dispara 2500 pés, Senegal no 017. Dono 888, dispara nível de voo 060, via chegada Mares. Soldado, sinal de táxi, após ponte, espera dar o nosso 7. Vai chamar o controle, o gol 435, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, gol 435, decolando, se escuta. Gol 435, contato radar, suba para nível de voo 240 na saída da EL. 240, subida da EL, gol 435. 119, decimal 8. Decimal 0. 1260-3304, bom dia. Voo 1435, fã, controle 19.8. Salvador, TAN 3602. TAN 3602, torre. Ok, escreva o nome da chamada, de várias frequências do controle, negativo contato. O TAN 3602 está mantendo 150, agora 54 milhas de Salvador. Ok, vou coordenar controle, já tentou, se foi a frequência 19.8? 19.8, vamos tentar nessa agora. Torre Salvador, bom dia, 841, papapá, mais integral, papá. Copa do Sol, Total 9911, autorizado Fortaleza, nível de voo 3110, pista 10, curva esquerda, Momo, transição Fruti, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5403. Autorizado 3-0, rota, informa o Total 9911, transponda 5403, chama o ponto para pushback acionamento. 4-3, chama para pushback acionamento, para o táxi, 5-3 a bordo, 4 horas, até no Salvador. Estou no 028. Gente, tá indo a 2 minutos até o final, certo? Ok, gente. Alfa Delta Lima tem 417. 3859-0080 graus, 10 nós, autorizado até colapso, 10. Decolagem. Plano 982, desça para nível de voo 070 na chegada à Mari. Alô, Salvador. Muito bom dia, web 5811, seguinte da Lima para a Fazenda. Entre o plano 982. Objeto 5811, pronto para copiar. Pronto. Objeto 5811, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Elefa intercepta o Zulu 21. Controle 119.8, torre 118.6. Transponder 5405. Gente, então vamos para Guarulhos, nível 360. Decolada 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa. Pois ele é, intercepta o Zulu 21, 930, pode ponto final. De nós dois é o controle, 262, 405, transponder 2581. Objeto 5811, no acontecimento correto, chame para pushback acionamento. É. Prova PA confirmando, vento 070, grau 089, reporta controlado. Tá. 285, marca contato radar, suba para nível de voo 380 na saída da EL. Da EL, a possibilidade de voada presente da EL? Negativo, está 3859, cumprimento da carta. Confira, 3859, obrigado. Boa noite, 88, reduz a velocidade para 220 nós. Delta, 2080 graus, 109, solicitada a colapso no SESC. Bravo Pá, considera no solo de 28, no corte de frequência. Alfa Delta, decolou de 28, controle 119.8. 119.8, Delta, obrigado. Controle o Papa Romeo, Alfa, Alfa Delta, decolado 5%. Confirme. Papa Romeo, Alfa, Alfa Delta, pronto, 5%. Prossiga, Alfa, Alfa Delta. Decolada 197 com curva direita, reacha. Sete, mantenha as condições visuais no corredor de 100 mil pés, acione 5146. Bom, no 46, Delta. Tá 3602, em quatro velocidades de casa. Mantendo 2509, 3602. Tá, os jogadores, José, né? 6311, prossiga. M3 na saída será Arbo Elefant. Só 3602, afirmativo. Dispara 2000 pés, que negar 1017. Autorizado na NS, a porta estabilizada. 1017, autorizado. Chegada até 3602. Botará estabilizado. 0, curva direita, saída Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco Lima, Eco Fox, Alfa, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5411. Gol no 435, Sam Recife, 125.1, 133.25. 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 4. Oceané 6311, na saída será Arbo, transição Elefa, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. E o controle é 119.8. Posicionamento 6311, também pronto para pushback acionamento. Tente, reduza para 240 mais, gol 1982. 240982. 1988, despara 3000 pés, que nega 1087. 3882, despara nível de voo 050. 0982, despara nível de voo 050. Onde espera a pista 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro no 017. Gente, via Índia, controle 2 Firmo, tá autorizado a linha de colapso. Estou no 0,20,080 graus, 089,058 no 1. Serra Ecotel. Torre 118.6. Ajuste de altímetro no 017. Negativo, Alfa Delta. Viana descendo, gol no 888. Confirme gol 1888. Vai atingir 3000. 72 para 2000, Pai Senegal na 0, 17, autorizado na ANS, passabilizado. 2000, reportador. Sky 980, ready to copy. American Line 980, clear to Recife, flight level 390 via Upper Whiskey 58. Runway 10, turning left after departure. Puka departure, Caju transition. Control 119.8, tower 118.6, squawk 5174. Tantra de meia, 02, vento 100 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, Tantra de meia, 02. 458 no 1, decolou aos 35, controle 1 no 9, decimal 8. 198, muito bom dia, 58 no 1. 145. Controle de Salvador, muito bom dia, web 58 no 1, decolou 2000. Web 58 no 1, contato radar, suba para nível de voo 360 na saída A. 360 ABO, 58 no 1. 0509. Gol no 982, a parte 4, desce para 2000, pet legal no 017, autorizado na LS, a parte estabilizada. Portanto, estabilizado no IFC da presente, 369. Autorizado, reporte estabilizado pelo 982. 69, gol 1982, reduza para 2009. Redução 39, controle Salvador 3522 após a bola, pode voar direto com pista. Confirme. A possibilidade do 3522 após a posição a bola voar direto com pista. Autorizado, Alfa Papa Delta. Ciente. O controle, se modulou para o 5221. Aguarde, 5221. Estabilizando inverso no 888. No 888, complexo final, sempre torrendo no 8 desse momento. Lançamento no 888. Controle copiou, 5221. Chega o trip 5221. Possibilidade, senhora, do 5221 após a posição a bordo, voar direto com pista. Aguarde, trip 5221. Gente, aguardado. Alfa Alfa Delta, suba para 105. Estamos correndo noite de sinal 6, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Falo 121, decimal 9. Autoriza a nossa PEC 3 utilizando aqui na próxima direita? Afirmativa utilizando. PEC 3, 62. Porto Salvador, boa noite, 88, trem baixado, trabalho.